Rádio Terra de Montes Claros AM, ZYL 360, 760 kHz. Música, informação, esporte, diversão. Eita, meu Deus do céu! Ô, minha gente, uma boa tarde a esse povo querido de Montes Claros, de toda a nossa região, esse povo bacana, de radinho ligado aí com a gente, né? É, gente, eu vou mandar um abraço aqui para o Gilberto. Gilberto é lá do Santo Inácio. Alô, Gilberto! Um abraço para você, família, e toda essa galera bacana aí de Santo Inácio, viu? Mandar um abraço para todos vocês. Ele quer ouvir uma Folia de Reis. Nós vamos dar um jeitinho aqui, viu? E eu vou mandar para ele Hino de Reis com ele, de Paulo e Paulinho e o grupo deles, que é muito bacana, viu? E ele tá dedicando para seu Deraldo lá de Poço Novo e para toda a galera bacana de Poço Novo. Não é isso, Gilberto? Pois é. E aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo Aleixo. Aleixo e sua esposa Maria e toda a família. E também a cunhada dele, a Ana, que trabalha lá no Hospital das Clínicas. Né, Ana? Um abraço para vocês e que Deus abençoe a todos. Que tenham um feliz Natal, gente. Todo esse povo querido. E um feliz Ano Novo. Vamos trazer então primeiro aqui Hino de Reis com de Paulo e Paulinho. Segundo, nós vamos trazer aqui Saracurinha Transporte com Valdo e Vael. Não é isso? Então vamos ouvir? Noite de Natal. melhor do sertanejo está aqui, Terra Sertaneja. Todo sábado, de 10 às 11 e meia da manhã, programa Fred Silva. Jornalismo, entrevistas e a participação do ouvinte pelos telefones 2101-5666 e 99181-9055. Programa Fred Silva. Oferecimento Colégio Batista de Montes Claros, sempre juntos. Programa Fred Silva. Na Rádio Terra. A Prefeitura de Montes Claros informa: é hora de trocar o Fique em Casa pelo Saia de Casa com vacina no braço. Mas tem que completar a imunização. Em bares, clubes, reuniões e eventos, esteja sempre com o comprovante de que você está totalmente imunizado. Saia de casa vacinado. É para o seu bem e o de todo mundo. Prefeitura de Montes Claros. Farmácia Real. Novas ofertas de final de ano, Farmácia Real. Tintura alta moda, R$ 8,49. Consulte cores. Shampoo seda, R$ 6,99. Balança digital Ames, de R$ 77,80 por R$ 64,90. Creme tratamento Pantene Bambu, 600 gramas, R$ 25,99. Farmácia Real, 3221-4000. Todos os domingos, a partir das 7:30 da manhã, a Rádio Terra M transmite. Sou aquele que traz a alegria de Deus. A Santa Missa, direto da matriz de São João Batista, no Alto São João. Santa Missa, pela Rádio Terra. Apoio Contabilidade Nordeste. Serviços contábeis em geral. Rua Mestre Janjão 250, bairro São José. Telefone 3222-1590. Armarinho da Esquina, Avenida Coronel Coelho, em frente à Drogaria Esplanada. Rádio Terra. Todo sábado, das 16 às 18 horas, especial Amado Batista. Especial Amado Batista pela Rádio Terra. Apresentação Fernando Pimentel. Às vezes a minha cabeça. O melhor do sertanejo está aqui, Terra Sertaneja. Rádio Terra.